menininho muito pobre foi convidado por um menininho muito rico para ir brincar na sua casa. E ele foi. E quando chegou naquele casarão, tinha tanta gente lá dentro. E o menininho rico apresentou assim imediatamente para todos. Olha, esse daqui é o meu amiguinho, esse daqui é o Chiquinho. E todo mundo disse, ô Chiquinho, tudo bem? E ele, sem graça de ver tanta gente bem vestida, bem arrumada, puxa, ele ficou assim até meio envergonhado, porque ele era pobrezinho, pobrezinho. Mas o menino rico, não deixando ele sem graça, disse, vamos brincar comigo no quarto. E aí ele foi, subiram a escada, e ali no quarto do menino, tinha tanto brinquedo, mas tanto brinquedo, que ele ficou encantado. Ficou mais de uma hora brincando. Aí o menininho rico falou assim, eu vou lá embaixo trazer um refrigerante pra gente. E quando o menininho pobre ficou sozinho no quarto com aquele monte de brinquedo, não é que o tentador, aquele demônio sujo, invisível, começou a cochichar pro menino pobre. É a tua chance. Pegue o que você puder, enfim, no bolso. Vai, pega rápido. E ele, achando que realmente era sua grande chance, foi pegando vários brinquedinhos ali, enfiando no bolso. E quando o menininho rico voltou com o refrigerante, ele todo sem graça disse, eu vou ter que ir embora, viu? Eu não posso mais ficar, não. Tchau! E quando ele saiu daquele quarto e começou a descer as escadas, ele não percebeu que os bolsos do calção estavam furados e vários brinquedos começaram a cair e rolar pela escada, e chamou a atenção de todos os que estavam na sala de jantar, na sala de estar, e olharam e compreenderam imediatamente pela expressão sem graça do menino, pelo jeito que ele ficou apavorado, perceberam na hora que era um roubo. Um pequeno roubo, mas um roubo. Como é que pode, começar a dizer? Olha só, o mal já está na criança. Quando crescer, ao invés de roubar pequenas coisas, vai nos matar, vai roubar nossas joias. Todos que estavam na casa começaram a criticar, e o menino, pego em flagrante, não sabia nem o que dizer. E todos na casa, olhando feio para o menino que não sabia onde enfiar a cara, tinha sido desmascarado. Mas naquela hora, aparece o menininho rico no alto da escada e diz para o menininho pobre que estava lá no meio todo sem graça, puxa, que pena, caiu tudo, né? Eu vou te ajudar a pegar. E foi catando um por um, e olhava para as pessoas na sala e dizia, fui eu que dei para ele, olha aqui, ó, caiu, né? Pega. E o menino pobre, que não esperava aquela reação e que sentiu que o livramento apareceu ali de uma maneira inesperada mesmo, aquele menino pobre pegou as coisas e saiu tão sem graça. E todos os que estavam olhando feio para ele mudaram o semblante e até pediram desculpa. Puxa, tudo bem, tudo bom, Chiquinho, tudo bem? Ô Chiquinho, tem outro ali caído, pega lá. E o Chiquinho, ajudado pelo menininho rico, saiu, mas constrangido. Somente entre ele e o menininho rico estava a verdade. Pois é, aquele menininho rico o livrou de um grande vexame, de uma grande vergonha. Ele sabia que era culpado. Mas o menininho rico olhava para ele todo feliz e disse, foi por pouco, hein? Volte amanhã para a gente brincar. E o menininho pobre disse, você ainda quer que eu volte aqui depois do que eu fiz? E o menininho rico disse, lógico, você é meu amigo, eu gosto de você, você vem amanhã? Venho sim. Toma aqui os seus brinquedos que eu estava roubando. Não, é tudo seu. Pode levar, te dou de coração. Mas você volta amanhã. E o menininho pobre disse: volto sim. E voltou mesmo. E se tornaram grandes amigos. Cresceram juntos. E o menininho pobre, que tinha tudo para ser um bandidinho e depois um bandidão, se tornou um grande cristão, porque assim era o menininho rico. Sabe, nós somos culpados de muitas coisas. Só uma pessoa sabe de verdade do que nós somos culpados. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o menininho rico dessa história. Ele é o possuidor de todas as coisas e nos livra de cada situação embaraçosa. Perdoa os nossos pecados e ainda nos defende. E mesmo cada um de nós, não valendo quase nada, ele diz: você volta para ficar comigo? Hein? Você volta? E a gente diz: mas Jesus, depois de tudo que eu fiz, o Senhor ainda quer que eu volte? E Jesus diz: claro que eu quero. Eu te amo. Você volta? E a gente diz: lógico. E é aí que a gente se torna grande amigo do Senhor Jesus. Amigos para sempre. Se você quer este amigo de verdade, que não te abandona nas horas mais difíceis, que assume a situação mais vergonhosa diante de todas as testemunhas, que é capaz de nos amar mesmo com tantos defeitos, se você quer este amigo verdadeiro, então abra o teu coração e receba agora mesmo o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e amigo para sempre. E é um amigo tão fiel que jamais ele se envergonhará de você. Ele diz assim: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quer este amigo? Então tome posse agora. Jesus apenas pergunta: você volta amanhã? Estaremos juntos? Você vem? Se você está sem graça, dizendo: mas o Senhor me quer assim mesmo, depois de tudo que eu fiz? Jesus está dizendo em alto e bom som: eu quero sim, porque eu te amo de todo o meu coração e quero você comigo para sempre.